Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast, um projeto X sobre assassinatos, crimes, controle mental e aliens. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que nós amamos, mas nosso coração diz que é ave, que são as teorias de conspiração. Eu sou a Adri e nesse momento essa gravação está sendo controlada por Illuminati. Aqui é o Seiji, eu acho que dentro dessa gravação tem um Illuminati. Aqui é o Jim e sim, o Donald Trump é um orangotango. Você já viu um orangotango laranja? Porque, tipo, eu meio que nunca vi. Não. Eu vou explicar. Quando eu entrar na parte de teorias, eu explico por que ele é um orangotango. Então, nesse cast nós vamos não apenas citar teorias, porque a gente sabe que vocês adoram isso tanto quanto a gente sabe que vocês não podem ver uma teoria de conspiração que já saem acreditando, mas a gente vai falar um pouquinho também sobre o que tem por trás dessas teorias. Olha só que legal, algo por trás das teorias de conspiração. Isso por si parece uma teoria de conspiração, né? Isso é bem louco. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre de onde surgiu esse termo, como elas se instalam e como que elas viram histerias coletivas. Vamos começar então com a definição? Vamos lá. Teoria da conspiração, segundo a Wikipédia, é uma hipótese explicativa ou especulativa que sugere que duas ou mais pessoas ou uma organização tem tramado para causar ou acobertar, por meio de um plano secreto e ação deliberada, uma situação ou um evento tipicamente considerado ilegal ou prejudicial. A gente fala assim que tem algum evento que acontece. Esse evento pode acontecer por uma mera fatalidade, alguma coisa que pode ser uma coisa típica, mas a gente diz que tem algum sistema por trás disso, algum conjunto de colaboradores, conspiradores se unindo para uma vantagem comum neles, então eles unem tudo para causar esse incidente. O termo, ele começou a ser popularizado lá pela década de 60 e a origem dele tem um quê de conspiração por trás dela também, por incrível que pareça. Peraí, tem uma teoria de conspiração pra dar o nome de teoria de conspiração. É, seria uma teoria de conspiração se não fosse fato. Na verdade, o termo ele foi popularizado na década de 60 pra quê? Na época do assassinato do presidente John Kennedy, a CIA lançou esse termo. Olha só, isso parece bizarro, mas a fonte que a gente tem é essa. Tem um professor da Universidade do Estado da Flórida escreveu sobre isso. E essa expressão foi criada na década de 60 pela CIA pra desacreditar as teorias de conspiração. Pra baixar um pouco a poeira, pra fazer com que as pessoas parassem de especular e isso gerar uma certa, sei lá, gerar mais desconforto, gerar mais bagunça do que o crime já tinha gerado na época, certo? Mas é claro que quando acontece um fato grande, quando acontece um fato importante, as pessoas vão querer uma explicação. É a natureza humana, nós queremos saber por que as coisas acontecem. Só que, obviamente, a gente, quando não tem uma explicação razoável, a gente vai pular pras explicações menos razoáveis. Que na nossa cabeça, muitas vezes, parecem que fazem todo o sentido do mundo. Só que quando a gente fala em voz alta, a gente parece que fica louco, né? Tanto que, na verdade, a organização que tá sendo acusada, né, desse termo, assim, de ser um conspirador, eles divulgam esse termo pros outros que ficam falando essas coisas, que é um termo de depreciativo, pejorativo. Você tá inventando bobagem, não foi nada disso. Você tá criando essa teoria da conspiração, que não existe essa teoria da conspiração, na verdade. Então para de falar isso, para de pensar nisso, acredita que foi exatamente isso que a gente tá falando. Tanto que quem rebate essas coisas, né, os conspirólogos, os malucos, né, pela conspiração, falam assim, não, é tudo culpa de uma grande firma, grande empresa, os poderosos que querem esconder a verdade para o povo e tal. É assim mesmo. Conspirólogo é tudo maluco. Eles gostam de botar... Vamos falar a verdade. Só falta o sininho e começar a falar que o mundo vai acabar, né? Nossa. Fim do mundo, aliens, controle mental. A lista de temas que essa galera gosta, dessa galera do chapéuzinho de papel alumínio gosta, é grande. É, então. A Terra é plana. Isso é tudo uma mentira da NASA, que a Terra não é plana. Puta que o pariu. Não, mas esse da Terra plana é um caso até que muito interessante, porque começou com um cara que começou, tipo, de zoeira, falando tal, pra ver se convencia uma galera, e depois que ele convenceu uma galera, ele falou, não, eu tava de zoeira, a Terra não é plana, eu só tava testando, e mesmo assim a galera, não, ele foi comprado pela NASA, assim. Sim, a NASA tá escondendo toda, assim. Pensando, sabe, eu fico pensando, anos e anos de desenvolvimento científico, da internet pra poder espalhar as informações pelo mundo, a gente acha, ah, no século 21 a gente vai ter carros voadores, essa é a nossa expectativa, a realidade, gente que acredita que a Terra é plana. A gente falhou como espécie, cara. Não, então, é que assim, por que que essa teoria da Terra plana especificamente acabou pegando uma galera aí, né? Porque hoje em dia, você tem tantas coisas tão complexas na ciência mesmo, né? Que muita gente não sabe nem como, por onde começar pra estudar, sabe? Tanto que, assim, muita gente que defende a Terra plana, eles pegam aquela, sabe, a reguinha? E botam assim, não, se a Terra é plana, por que que a minha régua é reta? E bota no chão. Nossa, gente. Pode, tipo, até parecer uma coisa assim absurda, mas se você pegar uma pessoa que não tem instrução, que não sabe nada como funciona um método científico, a base de um método científico, ela tá pegando as ferramentas dela por ignorância mesmo e tentando descobrir alguma coisa, por mais que esteja errado. A gente tem que concordar que boa parte das teorias de conspiração, elas têm em si, é usado um monte de falácias nela. Falácias que convencem as pessoas, a falácia de autoridade. A pessoa usa os argumentos que, se você analisar por mais de um segundo, você vai ver que aquilo não se sustenta nas pernas. Aqui tá o problema da internet. As pessoas querem informações rápidas pra consumir rapidamente, elas internalizam aquilo na hora. Então, assim, qualquer coisa que exija um pouquinho a mais de reflexão, ou qualquer coisa que tenha qualquer argumento a seu favor, por exemplo, ah, falaram, ah, foi um grande pesquisador da Universidade de Bolinha e Quadrado que falou isso. As pessoas vão acreditar naquilo muito mais facilmente. Então, assim, eu acho que as teorias da conspiração se espalharam mais justamente agora que a gente tem acesso a mais informação, porque também é muito mais fácil conseguir informação errada por aí. Vamos começar aí com a base. Qual a receitinha de bolo pra fazer uma teoria da conspiração? Alguém aqui sabe? Não. Diga. É bem simples. Com isso, vocês vão aprender a fazer a sua própria teoria de conspiração aí em casa. Primeira coisa, você... Não, é sério isso. Como é que funciona? Primeira coisa, você tem que escolher um tema. Um exemplo, Projeto X, certo? Certo. O tema é Projeto X. Vamos fazer uma teoria da conspiração em relação ao Projeto X. Você pega fatos que você sabe que acontece no Projeto X, que não são necessariamente conectados, entendeu? Sim. Por exemplo, um fato, o PC da Dri é ruim, por isso, muitas vezes, ela tem problema com isso, na gravação, edição, etc, certo? Uhum. Certo. Aí a gente pega outro fato, que a gente era semanal e passou pra quinzenal. Que aqui a gente sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Olha, é culpa da Dri, olha aí. Aí a gente pega mais um fato, que é o lançamento do nosso novo bloco, que é o ExpressoCast. Olha aí, alguém sabotou o computador da Dri pra lançar o ExpressoCast. Sacanagem. Exatamente. Sacanagem. Em outras palavras, a teoria da conspiração é que tem um cara muito mal, que no caso seria eu, que sabotou o computador da Dri pra quebrar a periodicidade do Projeto X e poder me colocar na frente. Com o Expresso. Alguém tem que se beneficiar nessa história, sempre. É. Sempre. E faz sentido não ser o computador de nenhuma outra pessoa, porque, tipo, você não vai atacar, por exemplo, o Mug, que é ele que paga o servidor, né? Então você precisa do servidor. Sim, sim. É, faz sentido. Não vai atacar o Sage, porque, né, também. Sem o Sage não tem... Sim, sim. Mas o lance é, você pega fatos e liga eles da forma que você achar mais conveniente, que vai convencer mais, entendeu? Sim. É, o fato assim, você pega algumas coincidências, você acha que tem algum fim no meio disso tudo. No meio disso tudo vai ter uma espécie de acordo secreto entre algumas partes e que eles vão se beneficiar. Sempre assim, né? Tanto que a maior questão que todo conspirólogo sempre vai fazer é quem se beneficia nessa história toda. No caso, a história do Jim Fawcett, foi ele mesmo que se beneficiou, no fim das contas, que ele adora o ExpressoCast. Sim, sim. A ideia é assim, é uma questão muito de fé. O cara que é suscetível à conspiração, o conspirólogo de verdade, ele vai ver alguma coisa, ele tem uma crença em alguma coisa e ele vai levar isso. Ele vai até esquecer as questões de coincidência, lógica. As questões um pouco mais de lógicas. Não é só isso, não é só isso. Porque o lance do conspirólogo é que muitas teorias da conspiração, elas surgem com o cara associando fatos que não são realmente associados. Isso. Porque o ser humano faz isso. Isso tem um nome, inclusive. Na filosofia, isso a gente chama de sofisma. Que são argumentos que juntam coisas que não tem muito a ver, junta fatos e pula pra uma conclusão que não cabe, mas por quê? Ele é feito de um jeito que induz ao erro. Que induz ao erro e induz você a achar que aquilo tem sentido. Isso é sofisma. Então, assim, muitas vezes as pessoas acham que querem acreditar em alguma coisa. Então, qualquer coisa que soe minimamente convincente, elas vão pular em cima. Sim, mas quando eu digo aquilo lá, que tal, eu digo até por uma questão evolutiva. Porque a gente só virou o que é hoje porque a gente tem uma capacidade muito grande de fazer associações. Sim, com certeza. Associar uma coisa à outra. Tanto que a gente até erra. né? Tipo, por exemplo, a gente olha pra nuvem e associa a nuvem a um bicho, e não é um bicho. Acaba que junta tudo isso, nossa necessidade de criar relações entre ideias, entre informações, e o fato de ter muita informação muito na nossa cara, e a gente poder principalmente divulgar essas coisas. Isso também é um dos pilares das teorias de conspiração, elas se espalham rápido demais. Sim. Aí a gente tá hoje em dia no escopo que é muito fácil você conseguir informação e meia informação. E a pessoa, muitas vezes a pessoa não vai saber que aquilo é uma meia informação. E ela vai começar a juntar os fatos conforme ela for vendo, sabe? Aí tá o campo preparado pras teorias mais escabrosas, mais cabeludas surgirem. E a gente fala assim, eu vou ser bem sincera. Por mais que eu ache graça, porque vamos ser sinceros, é engraçado pra caralho as coisas que o pessoal inventa. Mas por mais que eu ache graça, eu acho muito preocupante isso. Porque as pessoas acreditam as coisas muito rápido e não tem, assim, não existe questionamento naquilo que elas estão acreditando. Eu acho que é complicadíssimo. Tem um potencial de ter consequências bem sérias. Uma delas, isso é uma coisa que a gente viu recentemente. Não sei se vocês chegaram a acompanhar a questão política na Coreia do Sul, certo? Aquilo foi assim... A conselheira bruxaria lá, meu Deus do céu. O fato, nós sabemos que teve uma série de acusações de denúncias de corrupção contra a presidente. Isso é um fato. O segundo fato é... A conselheira dela tava ganhando um monte de dinheiro por fora. Aí, coisas que a gente sabe também é que essa conselheira, ela era filha do líder de uma seita do qual a presidente fez parte. Isso é uma coisa curiosa. Na Coreia do Sul, seitas são muito comuns. Mas aí que as coisas vão ficando progressivamente mais estranhas. Falaram até de uma balsa que afundou, que era sacrifício pra não sei o quê, entendeu? Então, assim, essa falta de informação e ter pessoas carismáticas que se aproveitam disso, elas acabam chegando a ter poder demais, que era o caso dessa conselheira, que ela, no fundo, ela controlava a presidente fazia o que ela queria. Isso era uma coisa que vinha desde o pai dessa conselheira, desde o pai da presidente. Então, assim, a gente viu isso acontecer num país de grande relevância, com uma economia bem desenvolvida e tudo mais. A gente não tá falando de coisas antigas ou de... Que a gente também tem até essa ideia muito preconceituosa de achar que quem cai nessas teorias são só pessoas mais simples, mais pobres, mais ignorantes. Não. A gente tá falando de um dos países mais escolarizados do mundo. A gente tá falando da presidente de um dos países mais escolarizados do mundo. Que isso aconteceu, cara. Então, assim, a gente tá falando que a chave aqui não é falta de informação. A chave aqui é carisma. A chave aqui é você fazer um discurso que as pessoas comprem, que muitos líderes têm. E aqui nós não estamos falando de líderes políticos apenas, líderes religiosos, líderes profissionais. Isso tudo é uma coisa que o nosso mundo atual permite. As pessoas têm palco pra falar o que elas quiserem, pra quem elas quiserem, e muitas vezes elas são ouvidas. E é aí que todas essas teorias mais escabrosas surgem. Mas, continuando, vamos começar aqui. Vocês já tiveram algum contato com alguma pessoa que de fato acredita em alguma dessas teorias? Que acredita agora? É. Pô, eu acredito que o Donald Trump é um orangotango. Não? É que assim, eu tive um momento desses algum tempo atrás, mas eu quero escutar vocês primeiro. Bom, olha só, eu me considero, vindo da minha infância, um nerd conspirólogo, por causa do Arquivo X. Eu cresci com o Arquivo X. E qual é a base principal do Arquivo X? A conspiração. Conspiração do governo norte-americano. Fui uma época na minha vida um louco por conspiração. Via um monte de coisa. Então eu, na minha época, eu fui de fato um desses daí. Eu já parei com esse negócio. Mas eu fiquei muito viciado com algumas coisinhas, tipo Área 51, Roswell, Majestic 12, JFK, outras pataquadas aí da vida. Cara, assim, a mente do conspirólogo, ele é muito louca, porque ele vai acreditar em qualquer coisa, qualquer bobagem. Já falei, conspirólogo é maluco mesmo, não tem jeito. Você vai tentar botar uma razão nele, dizendo que coisa científica é isso, isso, isso, e ele vai pensar, isso aí é coisa que o governo ou uma mídia tá te falando, que é isso pra te induzir nessa história toda. Mas não é, não acredita nisso. Então, é estranho. Mas, ó, eu já vi um monte de coisas bobagens, né? Eu não conheci outras pessoas malucas, ainda bem, cara. Então, eu agradeço, porque eu não cheguei nesse nível. Senão você ia estar muito ferrado. Senão, eu seria um maluco ainda, até hoje, cara. Para com isso, vamos parar com esse negócio, chega, né? Quando eu era mais novo, mais garoto, eu acreditava na teoria do 11 de setembro. Qual das teorias do 11 de setembro? É, tem várias, né? Não, é que a teoria é que o Bush, né, que era o presidente da época, que derrubou as Torres Gêmeas. Ah, sim, sim. Até virou meme, né, que combustível de avião não pode derreter aço, alguma merda assim. Não, não é por causa disso, é porque o cara lá tinha, da família dele, tem uma empresa de petróleo e, porra. Eu tive um momento, uns anos atrás, eu tava esperando o ônibus, meu ônibus tava atrasadíssimo, ou seja, eu passei uma meia hora no ponto de ônibus. Durante essa meia hora, eu escutei a senhora que tava sentada do meu lado, conversando no telefone, e eu escutei, gente, ela falou algumas dezenas de vezes sobre nova ordem mundial. Algumas dezenas de vezes. Ai, ai, falando sobre como iam implantar um chip na pele das pessoas e que como era uma coisa satanista. Eu sei que ela falava de nova ordem mundial e eu pensando assim, sabe quando você tá mordendo o lábio pra você não falar, pelo amor de Deus, pare, pra pessoa que você não conhece? E eu tava só escutando ela falando. Não começou ainda? Peraí. Um dia eu ainda quero sentar e falar pra vocês de algumas histórias, porque como eu passo muito tempo em ônibus, eu escuto cada coisa, mas essa foi particularmente marcante porque a pessoa falava daquilo com uma convicção e eu pensei assim, cara, ela realmente acredita nisso. Só que isso é uma pessoa desconhecida. Sabe o que você devia ter feito, Dri, nessa situação? Em vez de falar pra ela parar, você devia ter virado pra ela e falar assim, você está certa. E agora é a hora do seu chip. Eu acho que eu devia ter virado pra ela e falado, você sabe demais. Alguma coisa assim. Uma cara séria. Aí ela ia embora. Eu ia traumatizar a mulher pra sempre, cara. Isso é muito louco. Só pros desavisados que não sabem o que é essa porra, nova ordem mundial. A teoria diz assim que existe um pequeno grupo de pessoas ricas, poderosas internacionalmente, que controla e manipula governos, indústrias, instituições de mídia, instituições financeiras, pra que eles façam o que eles quiserem, né? Então as decisões mundiais são decisões feitas por eles. Então todos os acontecimentos mundiais, de guerras, de situações financeiras, decisões de governos, de ordem econômica, ambiental, etc, de mídia, é um pequeno grupo que mandou fazer isso. E geralmente são os Illuminates que estão por trás disso. O pessoal sempre fala isso. Então, Nova Ordem Mundial e Illuminates, apesar de não serem exatamente a mesma coisa, elas estão bem lado a lado. Ah, o pessoal sempre cita os Illuminates. Sempre citam eles. Sim, sempre citam. Eu tive. Assim, quando é só uma pessoa desconhecida, tudo bem. O problema é quando você escuta certas coisas de gente que você conhece bem. Toda vez que a gente vai pra casa dos meus avós, a gente fica na casa da minha avó e o meu tio vem visitar o meu pai, que é irmão dele, tudo mais, e eles ficam conversando. E os dois começam a entrar numa psicodelia argumentativa, às vezes, falando sobre teorias da conspiração. Eles gostam, tipo, culpando os comunistas de tudo. Isso também é bem legal. Nos dias atuais, tá sendo bem comum, inclusive. A galera não sabe o que é comunismo, mas a culpa é dos comunistas comedores de criancinha. Sobre como eles querem transformar o mundo numa nova Cuba e não sei o que, e acabar com a religião. De novo, falando com convicção e eu lá, com aquela cara de paisagem, quietinha, comendo meu pratinho de comida e querendo morrer por dentro. Porque, tipo, eu não tento argumentar. Eu não vou tentar falar, ah, não, você está errado, porque não vai rolar. Isso aqui que é uma coisa marcante. A gente não consegue argumentar com as pessoas, porque elas vão vir com um negocinho que não se sustenta nas pernas, mas elas acham que quebraram todo o seu argumento. E é isso. É triste. Você falando aí assim agora, eu lembrei que eu tinha um professor de história que acreditava que a maçonaria tinha guiado a história dos Estados Unidos na direção que foi. Meu Deus. Assim, o que a gente sabe de fato, vários presidentes eram maçons. Não, o que eu fico mais surpreso, Dri, é que era um professor de história. Nossa, gente. Essa galera compra o diploma, não é possível. Porque, assim, isso é muito comum também entre os conspirólogos, né? Eles pegam um pequeno fato, reinterpretam ele do jeito que eles querem e partem daí e acham que, assim, todas as teorias malucas deles são completamente embasadas. O que a gente sabe de fato. Vários presidentes, vários políticos eram maçons, são maçons. Ok, tudo bem. O que as pessoas interpretam? Que a maçonaria faz parte da nova ordem mundial. É sempre essas três juntos. Maçonaria, nova ordem mundial e Illuminati. É porque as pessoas não sabem o que é maçonaria, né? Exatamente. As pessoas não sabem. Ninguém sabe o que é maçonaria. Os caras não vão contar pra gente. A gente não vai descobrir o que é também. Na verdade, isso não é nada demais, Dri, a maçonaria. É um clube do Bolinha chique. É um clube do Bolinha que a galera lá do meio se ajuda a ganhar dinheiro. É isso. É, então. As coisas são simples assim, só que a galera não gosta de explicações simples. Eles querem saber, querem uma explicação super mirabolante, porque é mais legal assim, né? Sim. E tem alguns que não aceitam algumas coisas também, tipo, o Michael Jackson morreu, gente. Simples, morreu. Não, ele tá com Elvis. Ai, começou. Tá com Elvis. Gente, acabou, aceita, morreu, fim das contas. Ele voltou pro planeta natal dele só, né? Não, ele tá com Elvis, com Hitler, porque o Hitler também não morreu. Ah, é, e os nazistas estão morando na Antártida ainda. Essa também é famosa. Tem muitas teorias disso, dois tipos que são muito comuns. Pessoa X não morreu, ela tá escondida, ela voltou pro planeta dela, ela tá fazendo sei lá o quê. Ou pessoa Y morreu e foi substituída por um sósia. Ah, o Paul McCartney. Paul McCartney, a Avril Lavigne. Essa do Paul McCartney é muito engraçado, porque tem a do Paul McCartney e tals, e tem uma outra que é justamente o contrário, que é todo mundo morreu menos o Paul McCartney. Essa eu conheço também. Ai. Essa é fenomenal. É, do Paul McCartney dizem que ele morreu num acidente de carro lá em 66 e ele foi substituído por um sósia, que é esse Paul McCartney que a gente vê até hoje. E aí tem algumas letras e capas de álbuns que tem algumas pistas, tipo assim, tá vendo? Ó, isso aponta que o Paul McCartney morreu, tá vendo? É, ele tá sem sapato aqui nessa capa de disco. Tá vendo a capa ali? A posição da guitarra tá na posição contrária, que não é o Tomacarder. Tem uma letra aqui que diz assim, que ele morreu, e liguem pra esse número, vocês vão ver e tal. Gente. Tem umas coisas que são engraçadas, eu confesso. Tem outras que são absurdas. O pessoal consegue ver uma evidência só, uma pista. Diz assim, não, essa é a evidência conclusiva demais. Por exemplo, tinha uma que eu lembro que falava assim que o Robin Williams foi morto pelos Illuminati. Por quê? Porque tem um episódio do Family Guy que diz assim, tá vendo, ó, qualquer coisa virou o Robin Williams. Então, tá vendo, ó, a BBC já sabia que o Robin Williams ia ser morto pelos Illuminati, tá vendo? Precisa inventar a coisa mais maluca que tem. É uma doideira. Essa história tem uma muito parecida que é com a Avril Lavigne. Desde 2011 tem um boato que ela morreu antes do lançamento do segundo disco e que falaram que no Under My Skin, que é esse segundo disco, tem todas as pistas e explica por que, que a voz dela mudou, que o estilo, que a aparência mudou. Gente, vamos aceitar que o Under My Skin é um lixo de álbum, por favor. E que mais que foi a própria Avril Lavigne que fez, que é responsável por essa porcaria desse álbum. Vamos, please. É, galera, você não pode ganhar todas também, né? Gente, eu tô vendo aqui um artigo com listas de teoria da conspiração e, tipo, eu tô rindo de nervoso. Porque a galera viaja na batatinha de um jeito fudido. Mas isso acaba sendo muito complicado às vezes, sabe? A pessoa fica tão presa nos delírios dela que acaba tendo algumas reações violentas, mas vamos falar disso depois. Agora vamos falar de algumas dessas teorias, já que a gente até mencionou algumas, mas vamos agora falar das nossas favoritas, ou das que a gente acredita, ou das que a gente fica assustado. Mas vamos lá. Eu vou começar pelo Jim, porque eu tô super afim de acreditar que o Donald Trump é um orangotango, mas eu preciso de um embasamento pra isso. Então, por favor, fale. Então, essa daí, eu inclusive vi num canal no YouTube chamado Canal do Ovelha. Ele é muito bom esse canal, ele é muito engraçado, você conhece? O link desse vídeo vai estar na postagem. Basicamente é o seguinte, nas eleições, que assim, o Donald Trump, ele é um conspirólogo. Não sei se vocês sabem disso. Fake news total, ele acha que todo mundo tá contra ele, quando na verdade ele é um bosta, mas enfim. E uma das conspirações que ele comprou nas últimas eleições, né, é que o Barack Obama não era americano. Gente do céu. Ele é keniano, né? É, ele é keniano, uma coisa assim. É, ele focou no nome, que assim, que o nome do meio do Barack Obama é Hussein. Uhum. Eu lembro de ter visto isso e que ele achou um absurdo, que tava postando como se fosse o maior absurdo, um presidente ter o Obama. Não, então por quê? Porque ele realmente acredita, ele deve acreditar hoje que o Obama não é americano, sabe? E foi alguém, colocou ele lá, enfim. Toda vez que ele tinha uma chance, ele falava isso na rede. Tem gravado, sabe? Tipo, entrevista. Não, porque eu quero, ele pedia pra ver a certidão de nascimento deles. Nossa, gente. Aí eu fico pensando, foi esse palhaço que a galera elegeu. É por isso que eu tenho medo dessas teorias, porque a galera segue. Não, e o pior é que não acaba aí. Vai indo. O Obama mostrou, se rendeu e mostrou a certidão de nascimento e falou, não, isso aí é falso. Agora eu quero ver mesmo o seu diploma da faculdade, não sei o que, né? Só que ficou uma coisa tão enchendo o saco, sabe? Que teve um comediante lá nos Estados Unidos que falou assim, o Trump tá certo. Barack Obama não é americano, da mesma forma que ele é um babuíno. Quer dizer, é um orangotango. Porra. E sabe o que é pior de tudo nessa história? O Trump fez questão de abrir um negócio na frente do juiz e levar a certidão de nascimento falando que ele não era um orangotango. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. Eu, pessoalmente, eu gosto muito das teorias de conspiração que surgiram a partir do lançamento do Código da Vinci. Quando saiu esse livro e o filme, o pessoal entrou numa histeria coletiva tão absurda em cima das coisas, falando da maçonaria, falando dos Illuminati, falando da Opus Dei. A Opus Dei, inclusive, fato, a Opus Dei é uma organização real. A Opus Dei... Ela existe. Bento de Assis era líder da Opus Dei. Inclusive, o nosso querido governador, só que não, ele é da Opus Dei também. Mas, enfim, as teorias que surgiram a partir do Código da Vinci, as pessoas estavam realmente acreditando nas histórias do livro. Ah, que Jesus não tinha morrido, que assim, que Jesus foi pra Europa e alguma coisa assim. E saíram vários outros livros de outras pessoas muito desocupadas que estavam, assim, meio que tentando provar ou refutar as teorias que estavam no Código da Vinci. Quando, vamos ser sinceros, o Dan Brown escreveu um livro de ficção pra ganhar dinheiro e porque era uma historinha, assim, que inclusive tem um monte de buraco, a gente tem que falar. É, e nenhuma novidade também. Essa teoria já existia bem antes do Então, só que assim, o livro popularizou e a galera acreditou. Eu já conheci ela antes do livro. não pensou muito naquilo e acreditou e comprou aquela ideia. E assim, eu achei muito curioso, porque sempre que aparece alguma coisa que move as pessoas ao redor dela, vai também ter um outro movimento super, super forte pra, tipo, desacreditar. A partir daí, por exemplo, a gente vê um monte de obras que, sim, tem teorias que falam que elas são satanistas. Vocês devem ter ouvido isso de... A Xuxa? A Xuxa eu acredito que seja. A Xuxa, o disco ao contrário! Eu gosto que tem alguns artistas que esconderam mensagens de verdade no disco ao contrário, tipo, o que você tá procurando aqui? Ou então um disco dos Beatles que fala... Dos Beatles, não, do Paul McCartney, falando pras pessoas comerem seus vegetais, alguma coisa assim. A gente faz pela zoeira, mas as pessoas acreditam nisso. Essa de histórias satanistas, eu ouvi isso de Harry Potter, eu ouvi isso de Pokémon, eu ouvi isso de Cavaleiros do Zodíaco. Assim, teve por um bom tempo a minha mãe não me deixou assistir Pokémon por causa disso. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh teve um programa, eu lembro que teve um programa de televisão falando que era do demônio, gente do céu. Não, teve uns moleques no meu prédio na época que começou a rezar e que as cartinhas começou a pegar fogo quando eu tava rezando. Cara, já viram então da história do apanhador no campo de centeio? Não. Nossa, então o negócio é antigo. Não, ele não é tão antigo assim. Não, as pessoas fazerem isso não é uma coisa recente. Se você for ver várias coisas desse livro, cara, tem muitas coincidências. Porque esse, na verdade, é um livro comum. Fala sobre um adolescente, com seus problemas de ansiedade, confusão. O problema é a coincidência que tem. Porque quem tava lendo esse livro, um deles era o Mark David Chapman, que é o cara que matou John Lennon. Tem outro cara que matou uma mulher chamada Rebecca Schaff. E tem outro que tentou atirar no Ronald Reagan. Essas três pessoas estavam com esse livro, O Apanhador no Campo Centeio, nas suas estantes. É, não é como se esse livro fosse, tipo, livro escolar, né? Que a galera... Não. A teoria da conspiração diz que esse livro é um gatilho mental para matadores programados, que desde que eles tenham uma ideia de querer matar alguém, quando eles lerem esse livro, vai ativar esse gatilho e eles vão executar o fato. Então, assim... Meu Deus! Se você for ver alguns filmes que falam de teoria da conspiração, alguém vai citar como referência O Apanhador no Campo de Centeio. Se você procurar no Google O Apanhador de Campo de Centeio, você vai ver Teoria da Conspiração, Gatilho Mental. O livro parece que é bom, mas tem essa coisa tenebrosa que o escritor não queria pensar nisso, cara. E acabou virando essa estranha coincidência maluca. É foda, porque assim, pelo que eu sei, O Apanhador no Campo de Centeio, ele é um livro que é, tipo, lido nas escolas mesmo. É um livro muito, muito popular nos Estados Unidos. Mas pesquisa no Google pra ver a coisa tenebrosa do livro. Gente, eu vou procurar depois. Meu Deus, medo. Então, aí que tá, a gente até se acha cético. Na primeira pseudociência que cai, a gente já quer pular de, ai meu Deus, eles estão vindo pra pegar a gente. Tem uma outra categoria bem interessante também, Dri, que é a categoria do insira o nome do país aqui. Como assim? Que é a categoria que você tem toda uma teoria de conspiração e você só muda o nome do país. Quer ver? Vou dar um exemplo. Ok. O aquecimento global é uma farsa, porque eles são feitos para que país, é insira o nome do país aqui, pare de crescer, ou deixe de crescer, ou não cresça. Nossa, sim. Porque lá nos Estados Unidos, não. Porque é o pessoal que quer fazer a gente ir pra trás e não ser o grande Estados Unidos que a gente sempre foi. Pelo menos, aí eles acham que é isso. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é os Estados Unidos que não quer, porque quer que a gente fique pra trás pra sempre. Gente, eu já escutei pessoas falando, como pode ser aquecimento global se tá fazendo frio? Eu, como cientista formada que sou, eu morri um pouquinho por dentro quando eu escutei isso. Não, o fato do aquecimento global é o seguinte, o aquecimento global existe, isso é fato, e o máximo que tem de algum nível de discussão é que tem uma minoria que tá falando que não é causado pelo ser humano, mas é uma minoria, que tá tentando provar. Até agora não conseguiu. Mas então, aí que tá, estamos falando de cientistas que estão buscando provas. Sim. Pra isso. O problema é essa meia dúzia de desocupado de internet que me vem com uma dessas, e a gente fica, é muito preocupante, porque muitas teorias de conspiração vêm justamente de pessoas que leram seus livros pela metade, não aprenderam porra nenhuma. Sobre ciência, sobre história, sobre sociedade, sobre tudo. Tipo, igual uma onda, uma moda, modinha, sei lá, que tá acontecendo. As pessoas, hoje em dia, 2017, já vi isso? Na Wikipédia nós encontramos como a conspiração judaico-maçônico-comunista mundial. Meu Deus do céu, né? Então, eu sei que eu já ouvi os três separadamente. Já ouvi pessoas falando que os comunistas querem dominar o mundo, já ouvi pessoas falando que os judeus querem dominar o mundo, já ouvi pessoas falando que os maçons querem dominar o mundo. Essa é a primeira vez que eu vejo os três juntos. Um exemplo que eles dão, Protocolo dos Sábios de Sião, que eu acho que inclusive apareceu no Código da Vinci. Esse protocolo foi um documento forjado, justamente justamente pra, assim, supostamente, foi feito num congresso no ano de 1898, em que os judeus e os maçons escreveram um sistema de dominação mundial e tudo mais. Só que em 1921 já tinha sido provado por A mais B que isso era uma fraude. Mas, assim, isso foi utilizado pra justificar muita coisa, inclusive foi um dos documentos que justificou a perseguição aos judeus pelo sistema nazista, cara. Então, tipo, as pessoas hoje em dia, 2017, trazerem um negócio desses de volta, é preocupante. É aqui entra o que eu tinha falado agora há pouco. Que enquanto as pessoas estão só passando vergonha, elas só estão passando vergonha. O problema é quando esse tipo de crença ganha muita força, começa a validar comportamentos violentos, começa a validar preconceito, começa a validar um monte de coisa errada. Como eu falei, eu acho graça, mas eu tenho medo de teoria de conspiração, porque tem uma galera que não vai querer discutir. Eles já estão plenamente certos de que o que eles acreditam tá certo e eles não querem saber. E isso, e esse tipo de pessoa tem poder. Ah, mas isso não é exclusivo de teoria da conspiração. Claro que não, claro que não, mas é um dos braços, sabe? Porra, tem time de futebol que acha isso, sabe? O meu time é o melhor e é isso, eu tô disposto a bater, porque eu estou certo. É a cegueira, né? A cegueira de hoje em dia tem muito a ver com isso. Mas, tipo, esse caso específico do protocolo dos sábios de Sião é mais absurdo porque te provaram há quase 100 anos que esse negócio foi forjado. E ainda tem uma galera que acredita que é real. E que os judeus querem dominar o mundo, que os comunistas querem dominar o mundo, que os maçons querem dominar o mundo. Gente, ninguém quer dominar o mundo, a gente quer que o mundo se foda. Sério. Eu quero dominar o mundo. Eu quero que o mundo se foda, honestamente. Eu gostaria de dominar o mundo, não que eu vá conseguir. Só toma cuidado com os reptilianos. Esses sim são bastardos malditos, querem dominar o mundo. Aí os reptilianos sempre me lembram daquela novela dos mutantes, cara. A melhor representação ever dos reptilianos foi lá. Ou seja, você tá falando errado, Sage, né, os reptilianos. É a CIA reptiliana globalista. Nossa. É a CIA reptiliana globalista. E o Barack Obama é um dos seus líderes, cara. Toma cuidado. Barack Obama é um dos seus líderes. Sim, se o Barack Obama realmente for um dos líderes, quer dizer que o Trump tava certo. Ele não é americano. Ele é um reptiliano. Gente. Cara, tem um vídeo na internet, se você procurar, que tem um segurança do presidente que ele age de forma estranha, assim, como se fosse um réptil, cara. O pessoal, tá vendo? É um reptiliano, tá vendo? Olha, ele tá protegendo o Obama, que também é um reptiliano maldito. Ai, meu Deus. Eu tenho uma outra teoria muito boa aqui, que eu acabei de lembrar, que é da Hillary Clinton. Essa era a sucessora do Obama, né? Sim. É democrata. É democrata. Puta, e essa eu posso falar que eu posso acreditar nessa. Vamos ver. Sério. Meu Deus. Porque qual que é o lance? Eu tava dando uma olhada e nas eleições lá, que ela tava lá e tal, ela só aparecia sentada. As poucas vezes que ela ficou de pé, ela deu uns tropeção como se ela estivesse fraca. Ah. Aí por causa disso começou a surgir uma teoria falando que ela tava doente. Já ouvi essa história. E pelo que eu vi, eu não sei se é verdade até aí, porque eu não fui atrás, porque é assim que o conspiracionista age, né? O Google tava dando strike e desaparecendo com link em inglês quando você pesquisava se ela tava doente, sabe? Nossa. Gente, que? Aí eu não sei, não. Bizarro. Não, durante as eleições aparecem as teorias mais absurdas, né? Nessas eleições mesmo dos Estados Unidos, teve... Que algumas a gente até acredita que seja verdade, mas, tipo, desde uma de conspirações relacionadas a uma rede de pedofilia, que essa eu achei pesadíssima. Tipo, você fazer uma acusação dessa contra uma pessoa é muito, muito escroto. E, assim, fazer do nada, sem prova, sem nada, você jogar isso é complicadíssimo. Ou falando de vender informações pra Rússia, que a gente descobre que talvez seja verdade. Então, assim, é justamente nessas épocas de mudança de decisão que várias dessas teorias aparecem. No caso, por exemplo, de religião, quantos papas já foram considerados anticristo? Alguns papas foram chamados de anticristo, algumas figuras históricas chamadas de anticristo. Tipo, desde Nero, Bush, Bin Laden, Hitler, Stalin, Napoleão. Então, assim, sempre tem alguém pra ser o capiroto, né? As pessoas sempre vão escolher alguém, um demônio pra chamar de seu. Mas eu tenho medo dessa galera. Eu acho que dá pra falar que a teoria do Nero ter botado fogo na cidade dele foi a primeira a teoria da conspiração. Sim. Porque, pelo que se sabe, historicamente, ele não botou fogo. É que ali era tudo de madeira. É, assim, era uma tragédia pronta pra acontecer, né? Era uma tragédia da época, tal, era tudo feito de madeira e acabou que pegou fogo, entendeu? Porque esse tipo de coisa acontece. Sim. Culparam ele. Coitado. Coitado do Nero. Não, o fato é que o Nero tinha um parafusinho a menos, mas isso era uma boa parte dos imperadores romanos, né? Então... É, pelo menos ele virou um programa de computador hoje em dia. Ninguém mais usa. Nossa, eu não uso mais. Nossa, Jim. Tá que pariu, Jim. Só porque ele fazia o burn, ele queimava o CD, ai, né? Ai, meu Deus. Exatamente. Eu uso ainda de vez em quando pra gravar meus joguinhos pirata, mas deixa pra lá e já sou só eu. Você nunca tinha feito essa associação, Dri? Não, eu sabia do que era, mas sabe quando assim você prefere que não ponham em palavras? Porque tipo, enfim. de teoria que é muito comum também são sobre doenças. Doenças que são criadas artificialmente. A AIDS foi criada artificialmente. A AIDS foi criada... Uma delas, essa da AIDS, que foi criada... Num laboratório. Foi criado por uma agência secreta, sempre a CIA, sempre a pobre da CIA, pra criar como uma ferramenta de genocídio e controle populacional. Outras teorias falam que foi uma experiência de guerra biológica. Então, assim, o que a gente sabe é que morreu muita gente, principalmente nos anos 80, e eles ficam com essa palhaçada. Uma outra recente, que essa não me entra na cabeça, como é que as pessoas conseguem ser tão ignorantes? Vacinas causam autismo. Putz. Não, e o pior de tudo, sabe quem acredita nisso? O Jim Carrey acredita nisso. A esposa dele, né? Mano, sério? Sério não. A esposa dele convenceu ele, porque ele é um militante contra as vacinas. Eu não sei se você sabia dessa. Nossa, eu não sabia, eu tava mais feliz em saber. A esposa dele é uma louca pra isso, né? É, a esposa dele é louca, ele é maluco Meu também, Deus né? Meu Deus do céu. Sabe o problema desse tipo de coisa? É que tem um monte de gente que não tá vacinando seus filhos por causa disso, e doenças que tinham desaparecido, ou que estavam muito menos frequentes, como sarampo, rubéola, estão voltando a aparecer, e, tipo, porque as pessoas são idiotas e não vacinam os filhos deles. Não, o mais preocupante disso, Audrey, na minha opinião, é porque, eu não sei se vocês sabem, mas tem uma porcentagem muito pequena das pessoas que elas são imunes a certos tipos de vacina. A ideia da vacina é que você vacina todo mundo, e essa pessoa que é imune vai estar protegida porque todo mundo em volta dela tá vacinado. Ou crianças que não podem ser vacinadas porque elas têm baixa imunidade, tem vários casos, que é o que eles chamam de imunidade coletiva. As pessoas ao redor dessa criança que não pode tomar vacina estando imunes é o que protege ela. Eu sou bem radical nesse ponto. Eu acho que pais que não vacinam seus filhos não têm direito de ter a guarda dos filhos deles. Porque isso é colocar em risco as crianças e colocar em risco quem tá em volta. E tem uma galera ignorante que tá fazendo isso, porra. Não, então, porque assim, eu sou do favor é o seguinte, se a pessoa não quer tomar a vacina, problema dela, ela que vai se fuder. O problema é que tem gente em volta que não tem nada a ver com isso. O problema é que são as crianças, né? Não é as pessoas não se vacinarem, é a pessoa não vacinar os filhos dela, que não tem nada com isso. Isso é muito complicado. Pra não dizer que não tem nenhum estudo, tem um estudo que já foi refutado centenas de milhares de vezes, e o cara que publicou esse estudo perdeu a licença médica dele justamente porque ele tava fraudando dados. Então, né? É que você não entendeu, Dri. Esse cara aí foi incriminado, você não tá entendendo. É tudo uma conspiração. Ele que é o certo, você não entendeu ainda. Ele que tá com a verdade e tá sendo perseguido por isso, ah tá. Exatamente. O pior é que os conspirólogos acabam juntando, assim, tem 1 milhão de textos científicos dizendo que não dá autismo, e tem um que dá, assim, tá vendo? Tem um que dá, porra, mas 1 contra 1 milhão. Gente, faz as contas. E você nem sabe se é um texto de qualidade ainda. É aquela coisa do conspirólogo, ele diz assim, eu vi, ó, olha, tem uma evidência, tá vendo? Tá aqui, ó, ninguém conseguiu ver? Tá aqui, ó, na tua cara. Tem que ser essa verdade absoluta. Por quê? Por causa de uma pequena evidência, bem pequenininha, que é banal, ridícula, quase você não precisa nem levar a sério esse negócio. É maluquice mesmo, não tem jeito. Já falei, conspirólogo é doido. Exatamente. E a gente vê, assim, parece que as pessoas, de uns tempos pra cá, elas estão pulando nessas pseudociências e estão desacreditando de coisas que foram provadas. Poxa, tem gente que acredita que a ida à Lua foi forjada. Ou tem vida em Marte. Porque tem uma foto que mostra, parece então, que tem uma criatura ali. Porra, pode ser qualquer porra, pode ser uma pedra ali, um formato diferente. Não, tá vendo? Tem vida, tá vendo? Ela tá ali, tem uma foto que diz isso. Gente, não dá pra ver nada naquela foto. Tem isso, aí aqui entra uma coisa. Extraterrestres. Opa. Extraterrestres são alguns dos grandes... Eu tenho uma favorita. Favoritos. Inclusive, essa eu vou até sentar e vou deixar o Sage mandar ver, porque eu tenho a impressão de que ele vai saber falar disso melhor do que eu. Arquivo X, Arquivo X. Porque assim, as pessoas não conhecem o que tá lá fora. É culpa do Roswell. Arquivo X é, se baseia nisso, claro, né? Claro, culpa de Roswell. Lá em 1947, caiu uma espécie de aeronave, tinha 3 criaturas ali, pegaram os corpos, pegaram a nave, levaram pra uma base secreta lá em Nevada, chamada Área 51, e fizeram toda a engenharia reversa, fizeram experimentos ali, descobriram todo esse negócio. É, de onde eu acho que veio o Velcro? É, então. Aí tem o Majestic 12, que tem um comitê de grandes cientistas que tá analisando isso, e esse foi um dos motivos que mataram John Kennedy, e essa bola de neve vai crescendo também, porque ele queria fechar o Majestic 12, essa porra toda. É uma loucura. Não tem mais o que falar, cara, porque é doido. Assim, essa coisa de extraterrestres, você tem avistamentos. Cara, mas, olha, o tempo evolui, todo mundo tem câmera, e cadê a porra dos avistamentos? Não deveria ter muito mais difundido? Eles não deveriam estar aparecendo mais ainda, as naves? Eu não desacredito. Essa é uma das coisas que eu não desacredito. Eu acho que pode muito bem acontecer. Eu acredito que teve, inclusive, pessoas que entraram em contato. Mas mais. Eu sou da teoria seguinte. Deve existir vida lá fora. Talvez vida inteligente lá fora. Mas eu não acredito no meio de transporte. Pra chegar dali até aqui. Ainda mais num tempo possível de vida. Essa eu não acredito. Sim, porque uma das coisas pro universo funcionar é que a velocidade da luz é a velocidade máxima que existe. E se a estrela mais próxima da luz tá a, sei lá, 100 mil anos-luz, você entendeu? Sim. Sim, mas eu quero acreditar que eles existem, porque assim, eu posso me agarrar à possibilidade de um dia ser abduzida e ser levada embora desse inferno, desse planeta, sabe? Se eu perder isso, não tenho mais nada. Sinto muito, Adri. A Adri quer fazer um contato imediato de terceiro grau. Deixa eu sonhar, deixa. A Adri quer ser abduzida. Meu Deus do céu. Eu quero. Ia ser muito louco. Não, o pior de tudo é que tem até uma religião que ela é fundada numa coisa que é quase uma teoria da conspiração. Cientologia. Cientologia, exatamente. Nossa, inclusive Tom Cruise é cientologista. É, ele mesmo. Assim, eu não sei, eu sei muito pouco sobre cientologia. Qual que é a crença deles? O que eles pregam? É que tá, é quase uma teoria da conspiração, por quê? Porque teve um cara que ele fez uma máquina, certo? Que era pra medir alguma coisa X e não passou num crivo científico. Então ele começou a inventar que existem várias espécies e tem espíritos também. E aqueles espíritos, eles ficam ali jogando energia ruim em você. E aquela máquina, ela detecta essa energia ruim e tira, entendeu? Só que pra você passar por essa... Pra você usar uma dessas máquinas que os cientistas têm, é caríssimo, sabe? É caríssimo pra você ter e caríssimo pra, tipo... conveniente, né? Exatamente. Que conveniente. Puta que pariu. Por isso que só gente rica é adepto disso. Por isso tem tanto artista. Porque eles têm dinheiro pra ir lá. Gente do céu. E não é só isso. E eles vão te introduzindo aos poucos pra você acreditar na crença. Porque tem todo um livro que é tipo a Bíblia deles, alguma coisa assim. Que eles não vão te falar de uma vez, né? Que basicamente é o seguinte: tem um comandante espacial. Que ele cuida do pedaço aqui que tá a Terra, né? Certo. Que ele é o responsável, tals. E há muito tempo atrás, teve um caso que ele pegou um monte de prisioneiro de guerra, umas coisas assim, sabe? Uns caras mal, colocou numa cratera e jogou uma bomba atômica. Gente. Só que essa cratera era na Terra antes da Terra ter vida, entendeu? Por isso que tem muito desses espíritos alienígenas do mal jogando coisa ruim na gente. Alguma coisa nessa vibe. É uma coisa tipo hippies meet aliens. Uma parada assim. É loucura. É loucura. É uma ideia, assim, de imortal, assim, que as pessoas, na verdade, são imortais na sua verdadeira natureza, a energia dele vai sendo indo, passando de um ponto ao outro, no corpo, em vários corpos, tem um sistema de reencarnação também, com uma raça alienígena misturada, esse negócio, e a raça tem nome próprio, tem os seus líderes têm nome próprio, tem umas coisas que é meio maluco, cara. Eles misturam um pouco de vários conceitos de algumas filosofias, tipo hinduísmo, por exemplo, mas eles misturam muito com seres do espaço também. Então fica meio nebuloso essa história toda. E não dá explicação. Não dá muita explicação. Não dá muita explicação. Ou a gente que não sabe, porque a gente não tá no nível alto. Porque eles vão te introduzindo isso. É, exatamente. Eles vão introduzindo isso, Dri, essas informações, aos pouquinhos. Porque eles, primeiro você só ficar no nível 1, aí quando você for pro nível 2, você sabe mais um pouquinho, entendeu? Então, na teoria, o que tá no nível mais alto de todos, que já tá há muito tempo lá, ele saberia de tudo, quem tá nesse nível mais alto. Que não pode simplesmente virar e falar pros níveis mais baixos. Não tá preparado pra isso ainda, né? Não tá preparado porque não passou ainda pela lavagem cerebral, né? Essa é a grande verdade. Eu sei, uma vez que eu tava lá em Berlim, aí eu vi um prédio lá na frente. Igreja da Cientologia. Caralho, essa porra existe mesmo. Que merda. Por que você não entrou? Eu não, tá doido? Eu sou louco, porque ele não tem que pagar pra entrar. Também, eu sou um pobre estudante ali, não tem grana, não. Gente, eu não sei vocês. Se eu tivesse num lugar desse, eu sou muito curiosa com as coisas. Se falam que uma determinada coisa é secreta ou é proibida, eu morro de vontade de conhecer pra saber, tipo, por que que isso aqui é secreto? Pode não ser bosta nenhum. Mas sabe quando fica aquela coisa, nossa, eu queria descobrir o que é? Que é, assim, é pra idiotas como eu que essas teorias fazem mais sucesso, entendeu? Quando as pessoas são curiosas, assim. Ah, então você tem que procurar a maçonaria feminina pra descobrir o segredo dos maçons. Então, eu só não fiz isso ainda porque aqui tem também o outro lado, né? Os anti-maçons que acham que os maçons adoram o capeta. Infelizmente, tem pessoas da minha família que acreditam nisso, então eu tô meio de boa de brigar com eles. Mas, deixa pra lá. Além dessas, a gente também tem várias relacionadas a personalidades. Mortes misteriosas. Nossa. Mortes... A morte da princesa Diana foi planejada. Porque ela estava namorando um muçulmano e o pessoal da família real não gostou e chamaram o serviço secreto inglês pra matar ela. O pior é que essa pode fazer um pouco de sentido. Porque vai que o pessoal lá da família real é xenofóbico. É, mas gente, foi um acidente. Sim. Que pode ter acontecido. Eu não sei. E o pessoal adora ela, então... Agora falando sério, nesse daí eu consigo acreditar. Nesse daí eu consigo acreditar. Qual que é a base? Geralmente afirmam ou não dão informações suficientes sobre como a pessoa morreu. Se não mostrarem foto da autópsia da pessoa, parece que a galera não acredita. Um desses casos, a morte do Papa João Paulo I. Nossa, é. Tipo, ele morreu 33 dias depois de ter sido eleito como Papa. Ninguém sabe bem o que aconteceu. O que falam é que ele morreu num ataque cardíaco e que a família não quis autorizar a autópsia. E assim, o que a gente sabe é que teve algumas contradições nos depoimentos e muitas pessoas acreditam que ele tenha sido envenenado. Foi envenenado por quê? Porque algumas ideias que ele tinha iam conflitar com a Opus Dei. Sempre tem isso, eles colocam a culpa em algum grupo grande que talvez tenha algum interesse naquilo que aconteceu, seja esse interesse real ou não, né? Que foi o caso aqui, no caso foi a Opus Dei. Eu vi outra que dizia que tinha associado ao Banco do Vaticano, tanto que se for ver o Poderoso Chefão parte 3, tem uma relação um pouco disso. Ele fica um pouco dessa parte histórica. Não sei se é verdade também, não sei. Mas que a morte dele foi muito rápida, foi muito rápida. Não, foi. Aí que tá. Tem coisas que já são estranhas. E assim, a gente também não é tão cético assim, tá? A gente sabe ver que algo de errado não tá certo quando aparece na nossa frente. Mas as pessoas pegam coisas que já são estranhas e tiram uma teoria do buraco mais profundo pra tentar explicar aquilo, entendeu? Tipo, a morte do Juscelino, ela foi encomendada também. O pessoal diz isso. Que ele morreu num acidente de trânsito. Sim. Lá numa estrada, lá pra Minas. E que, na verdade, queriam matar ele. Porque eu não lembro se foi a CIA que ajudou a matar ele e tal. Porque ele tinha conhecimento de algumas coisas. Assim com a morte do JFK também, né? Então, sempre... Eles gostam de botar a culpa na CIA, né? Ah, é? Porra, ainda mais nessa época. Eles gostam de colocar a culpa na CIA, né? Década de 60, 70 também. Até hoje. A morte do John Kennedy. A morte do John Kennedy até hoje não tá explicada direito, cara. Então fica difícil. Peraí, não foi o canceroso? Achei que tinha sido canceroso. Pode ser, cara. Gente, a gente falou de muitas, mas eu tô sentindo que a gente não falou de uma... Tem várias importante. Ainda. Nós falamos pouco dos Illuminati. A galera gosta tanto de falar dos Illuminati que a gente mesmo falou pouco deles. Todo mundo que já viu um vídeo do YouTube, já leu os comentários, já deve ter visto a tal cantora Illuminati. Seja uma banda de metal, seja uma cantora pop, seja um grupo de forró. Gente, é sério, é bizarro. Mas o que são os Illuminati, afinal? De onde surgiram esses caras? É que assim, o que são os Illuminati? Que os Illuminati, eles são um grupo de pensadores, meio que cientistas. E eles quebravam a ideia que era, na época, mais associada à religião, monarquia. Eles tinham ideias próprias. São grandes pensadores, evolucionários também. E por isso eles sofreram uma forte repressão. E eles precisavam se manter vivos. Então, eles se organizavam secretamente, fazendo reuniões e fazendo alguns símbolos, alguns contatos também, né? Algumas coisas que estão associadas à maçonaria, por exemplo. Tem algumas coisas também associadas a Illuminati, tipo alguns sinais. A pirâmide, o olho que tá no $1 americano, né? Por exemplo, são símbolos Illuminati. Então, se é uma pessoa que ela é acima de qualquer coisa e tem sucesso, ela pode ser muito bem ser uma Illuminati. E não à toa que ela tá associada aos Illuminados à Nova Ordem Mundial. Então, são sempre citados por causa disso. Eu acho que um dos motivos que pulou tudo isso é que o grupo dos Illuminati, o primeiro grupo, ele foi fundado na Walpurgisnacht. O que é Walpurgisnacht? Quer assistir uma doca mágica, vai ter uma imagem disso. Mas não é bem isso. Que é um festival cristão, que é da noite de Santa Walburga, com origens pagãs, que as pessoas comemoram fazendo fogueiras pra afugentar espíritos malignos. Então, assim, tem toda essa simbologia da luz, do fogo e tudo mais. Então, acho que junta tudo pra criar no imaginário popular essa ideia meio mística dos caras. Mas pô, vamos combinar também que o governo dos Estados Unidos tá de sacanagem, né? Precisava colocar a porra do Subilluminati na nota de $1? Não, eu acho que eles devem estar pensando, sabe o que vai ser louco? Sabe o que vai deixar um bando de otário pirando com isso aqui por alguns séculos? Vamos colocar isso aqui? Vamos. Acho justo. Mas, de repente, tudo virou Illuminati, né? Eu tava vendo esses dias, eu sei que já chamaram a Gaga de Illuminati, já chamaram a Kesha de Illuminati, a Katy Perry, a Rihanna, todas as divas pop, eu acho, que eu escuto, já foram chamadas de Illuminati algum dia. Mas a Gaga e a Rihanna foram as que eu tô lembrando mais. E a Kesha, da última música dela. É porque é de 2-1, ou é Illuminati ou é satanista. É, geralmente as pessoas acham que são ambos, né? É, né? Tem isso também. Gente, eu acabei de descobrir que tem um grupo, tem uma sociedade Illuminati no Brasil, os Aquisitores. eles atuavam no ABC Paulista, cara, que eram, assim, pessoas que... As mesmas coisas que falam dos Illuminati, que eles se pretendem se filtrar em instituições e controlar o poder no mundo e, no caso, no Brasil. Então, falam que esse grupo tá relacionado à renúncia do Jânio Quadros e à instalação do regime militar. É, gente... E não vai demorar muito também que vai falar que ele vai estar relacionado ao impeachment também, daqui a pouco, se já não tiver. Gente, sabe o que é mais legal? Eu tô vendo aqui a gente gravando. Geralmente, quando começa uma teoria dessas, as pessoas começam a ler por cima um monte de coisa, ah, né? Ah, eu conheço um monte dessas aí também. Eu tô com umas 10 abas da Wikipédia abertas e tô com a cabeça explodindo já. Uau! Eu vou terminar essa gravação acreditando que os reptilianos se infiltraram no governo brasileiro e que o Temer é um reptiliano. É possível. Lá nos Estados Unidos é orangotango, aqui é réptil. Muito bom. Tá valendo. Olha, é aquele morcegão do Temer lá pode ser um reptiliano, pensando bem. Eu acho que é mais fácil ele ser um vampiro do que um reptiliano. Mas beleza. Ai, meu Deus. Eu não sei vocês, mas as coisas que eu mais gosto na teoria da conspiração também são os tais experimentos secretos, cara. Nossa. Tem um monte de teorias. Por exemplo, já viram o Projeto Harp? Projeto Harp? Já ouvi falar, tem uma música do Muse com esse nome. Projeto Harp, ele é um programa de pesquisa, né? Tem um laboratório lá no Alasca que ele servia pra estudar a ionosfera. Então eles lançam... Eles aquecem a ionosfera, né? Usando ondas de rádio lançadas lá no laboratório. É bem grande esse espaço. Lança ondas aí de radiação lá pra ionosfera e conseguem fazer uma medição. Aí teve um momento aí, não lembro em que década foi, 70, foi talvez um pouco depois, que o pessoal descobriu com uma patente, falava assim, tem um espaço de laboratório grandão, o pessoal associou ao HARP, e dizendo assim, lá nessa patente tem um monte de coisa que dá pra fazer, inclusive controlar o clima, controlar acontecimentos, tipo inundações, furacões. Então tem esse projeto, esse experimento feito, que na verdade, então, os Estados Unidos conseguem controlar o clima. Porra, Seiji, se você não tivesse me falado, eu ia achar que era o Cacebe Cobra Coral. Tem essa maluquice também, né? Que eles mandam... Qual que é? Lá no Rio de Janeiro tem uma empresa ali que eles conseguem fazer chover em vários cantos, né? Usando não sei que técnicas malucas. É assim, a parada é o seguinte, é um bando de índio, certo? Eles são índios mesmo, que eles basicamente ganham uma grana aí do governo pra impedir que chova, resumidamente. Isso. Então tá, gente... Eu tô vendo aqui uma página, tô querendo meio morrer com ela. Vamos lá. Não, vamos lá. Dela. Teorias das conspiração Google. Não, assim, caras não são só ignorantes e meio loucos, como eles ainda conseguiram ser babacas e preconceituosos em uma página. Legal. Mas, assim, eu acho curioso que as pessoas se prendem a essas teorias quando tem algumas coisas reais, confirmadas, que são tão assustadoras quanto e elas são ignoradas. Tipo, quando eu descobri que o MK Ultra... Ah, essa história. Que tem toda a cara de teoria da conspiração que era real, eu fiquei, caralho! Sinistro esse negócio. Pra quem não sabe, a MK Ultra foi um programa clandestino de experiências em seres humanos que eram pra desenvolver drogas e procedimentos pra serem usados em interrogatório e tortura pra forçar confissões por meio de controle mental. Aí usavam mescalina, LSD, vários tipos de tortura. Quem assistiu Stranger Things pode ter uma ideia do que era. É baseado nisso. Exatamente. Então, assim, dá pra entender por que as pessoas acreditam, porque tem elementos reais que, tipo, tem todo cara de teoria de conspiração. Eu jurava que a MK Ultra era só uma viagem de ácido de alguém até ver que era, na verdade, a viagem de ácido das vítimas deles mesmo. É complicadíssimo. Até o Bill Clinton pediu desculpas por causa da existência desse negócio, porque aconteceu. Outra coisa que dá medo, por exemplo, teve uma coisa chamada Operação Northwoods, lá no década de 60, que era uma forma de iniciar uma guerra contra Cuba naquela época. Mas como fazer isso? Você consegue fazer isso por meio de apoio popular da população americana, né? E como fazer isso? Eles precisam mostrar que Cuba está com grandes problemas e eles são malvados e a gente precisa interferir imediatamente. E como é o plano, a CIA, montando esse plano, eles iriam matar cidadãos americanos inocentes, dizendo que eram cubanos, explodir navios cargueiros, afundar navios de barcos de refugiados, dando dar uma comoção aos americanos. Então, se um monte de pessoa inocente fosse morta, tá vendo? Ó, aconteceu essas tragédias. É coisa de Cuba, que tá fora de controle. Só que o Kennedy, ele falou, não vamos fazer isso, porque é loucura demais, gente. Pior que essa porra existe. Foi confirmado que existiu também esse negócio. E o Bill Clinton também, ele ele pediu desculpas, porque esse negócio pôde ter existido. Mas aconteceu. Nossa, é assustador. É assustador. Assim, eu comecei essa gravação achando que esse cast ia ser engraçado, e de fato tá engraçado, mas agora eu tô só com medo. Inícios de guerra, por exemplo, toda... Sim. Tem uma teoria da conspiração tudo por trás. Por exemplo, por que os Estados Unidos entrou na guerra do Vietnã? Porque disseram que teve o Vietnã, afundaram um navio, e a gente foi ver, não tem nada disso. Então, mas teve toda uma teoria da conspiração dizendo, tá vendo? Aconteceu isso e a gente vai ter que entrar. Os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial por causa de Pearl Harbor. Tem aquela teoria, assim, na verdade, eles já sabiam que iam ser torpedeados. Algumas teorias podem ser verdades, outras não. Mas alguém vai se beneficiar. Acordos secretos foram feitos, informações eram de conhecimento desses conspiradores. Tragédias aconteceram, mas tudo para um bem maior para eles. Porque alguém vai ter que se beneficiar nessa história toda. Também acreditam que, eu tô lendo aqui, parece que teve vários começos de guerra, eles atribuem a isso. Por exemplo, o começo da Segunda Guerra Mundial, né? Que foi, não, o começo da Primeira Guerra Mundial, na verdade. Começou com o assassinato do Duque Francisco Ferdinando. Então, assim, acredita-se que esse assassinato dele foi ordenado por um grupo secreto que... Queria vender armas. Que basicamente queria... Vender armas. Isso. Esse cara morreu sob circunstâncias muito estranhas, ou ele era só muito azarado. Que eu li algumas coisas que, tipo, tentaram matar ele de vários jeitos e ele meio que tava no lugar errado na hora errada. Foi zoado. Um monte de coincidências, cara, acontecendo. Então, assim, tá pensa vendo? Assim, se você se sentir meio na bosta, pensa que você pelo menos não é tão azarado quanto ele foi. Mas então, eu acho que as pessoas muitas vezes criam essas ideias, criam essas teorias e tentam provar essas teorias, que é o mais importante, justamente porque acho que elas não querem acreditar que, sei lá, o governo delas pode ser tão escroto assim. Pois é. Mas no fundo, no fundo ele é, muitas vezes. Só aceita que dói menos. Então, e é isso de aceitar que é a parte mais complicada, eu acho. Não é verdade? Pessoal, eu acho que se a gente for muito além disso aqui, vai todo mundo começar a usar chapéuzinho de papel alumínio. Então, ninguém quer isso, né? Peraí, vocês não estão usando? Eu tô com meu gorro, na verdade. Devia, né? Você tem que usar papel alumínio, senão pode ficar perto de micro-ondas e celulares. Aí fodeu, né? Eu vou gravar de que jeito? Pô, tem uma outra que é... Sabe quando tem aquele zumbidinho? Sei. Que você ouve do nada? Ah, é a sonda alienígena sendo ativada. É o upload da sonda alienígena, exatamente. Nossa, exatamente. Nossa, mano. A galera tá louca no ácido às vezes também, né? Idri, já viu que todo mundo tem uma caneta Bic? Então, esse aqui é um aparelho de comunicação alienígena. Olha. Essa eu conheço. E elas desaparecem do nada, às vezes, né? Exatamente, exatamente. É porque ela não tem antena, ela tem que voltar pra nave pra baixar as coisas. Meu Deus do céu. Bem, já que a gente já falou de algumas teorias, não dá pra gente esgotar esse tema, inclusive, fica aqui o pedido pra vocês compartilharem as mais malucas, ou as mais críveis, ou as mais curiosas que vocês conhecem, as que vocês acreditam também, colocarem pra falar nos comentários com a gente, né? Eu acho mais legal, já que a gente ensinou a fazer uma teoria da conspiração, vocês montarem sua própria teoria e mandar pra gente. Aí a gente dá boa, nota. Boa, a gente vai dar nota na sua teoria da conspiração, entendeu? Vou fazer o seguinte, a melhor teoria que vocês mandarem, a gente vai ler dramatizado e vai colocar no caixa de entrada do próximo cast. Pode ser? Caramba. Fechou. Meu Deus do céu. Eu faço questão de gravar isso. Então, assim, por favor, coloquem okay. O coração de vocês nisso, ok? Então, vamos deixar as nossas considerações finais. Falem o que vocês acharem que vale a pena ser falado agora. Eu acho que é o seguinte, galera. Alienado é aquele que sabe a verdade e nega. Então, todos vocês, a partir desse momento, têm a responsabilidade, já que nós abrimos os olhos de vocês, de compartilhar aí e mostrar a verdade do mundo. Porque você precisa salvar a alma, você tem que ajudar as outras pessoas. Ai, meu Deus, ele... Olha, vai ter uma galera... acreditando na nova ordem comunista, maçom, iluminati, judaica do Projeto X, vai botar culpa na gente, tá? Então, só vai vendo. Agora que vocês sabem a verdade, espalhem, ajudem, vocês não querem que suas mães, os seus pais, filhos, amigos, sejam vítimas de tudo isso, não é verdade? Ai, socorro. Ai, acho que é isso que eu tenho pra falar. Cara, e eu tenho medo de que os ouvintes vão escutar esse podcast e vão achar que deve ter alguma mensagem secreta em algum momento dessa gravação. Meu Deus. Vocês sempre podem tocar o nosso podcast de trás pra frente, viu? Fica a dica pra vocês. É, bota a música da Xuxa. Eu, pra finalizar, eu só peço, queridos, por favor, não acreditem nas coisas de cara, assim. Exatamente. Chequem suas fontes, tá? Pelo amor de Deus, vocês podem escolher acreditar em qualquer porra que vocês quiserem, mas menos essa das vacinas, por favor. Acredita na mais legal, que o ET de Varginha foi trocado pelo astronauta brasileiro. Aí sim, aí funciona. Inclusive, galera de Campinas, o ET de Varginha foi levado pra Unicamp. Ele tá no CAISME, que é o Hospital de Saúde Feminina. Ele tá no subsolo do CAISME. Quem for da região, por favor, vai lá e confirme isso pra nós, ok? Essa, okay. Essa é uma das que a gente viu, porque, pô, eu sou de lá, né, então. É. Mas, sério, vocês podem acreditar na porra que vocês quiserem, só essa das vacinas. É. Não matem os seus professores de biologia de desgosto, por favor. Vocês não podem acreditar na vacina e na que eu sabotei o computador da Dri, porque essas duas são mentira, o resto é tudo é verdade. Ah, eu não sei, do computador eu já tenho a minha não dúvida. Não sei, é o Dick que se leva vantagem nessa história toda, ele tá querendo desmentir pra enganar o povo. Eu acho que essa da sabotagem no meu computador tem base. Já que vocês, nossos ouvintes, são muito inteligentes, vocês podem buscar as pistas, podem conectar as pistas uma na outra, vai que, né? Enfim, pessoal, muito obrigado por terem escutado. Jean, Sage, muito obrigado pela gravação. Mandem seus comentários, mandem seus e-mails, mandem suas teorias de conspiração. Lembrando que a mais legal que vocês criarem, a gente vai dramatizar, a gente vai colocar no próximo caixa de entrada. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção, beijos e até mais. Até mais, tchau, tchau. Até. A mais um caixa de entrada, aqui é o Sage. Que é o Jim, boa tarde. Olá, vamos gravar esse caixa de entrada bem rapidinho, porque tem muita coisa pra fazer nesse final de semana. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá, começando aqueles recados básicos de sempre, pra você que escuta o nosso podcast via feed, via algum agregador de podcast, via iTunes, via não sei onde mais, que deve existir outros meios, que eu não lembro agora. Acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. E caso você queira participar aqui conosco na parte de e-mails, é só mandar seu e-mail pro contato @projetoxpodcast.com.br. Siga nossa fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também entre no nosso grupo do Facebook em facebook.com/groups/projeto.x.podcast e seja feliz lá. E nós temos também nossa rede do Pássaro Azul, o Twitter, que vai falir brevemente, eu acho. Mas enquanto não fale... Seu pessimista. Enquanto não fale, siga-nos lá em @projetoxpodcast. Bom, mas vamos lá, recados. Saiu na semana passada o ExpressoCast número 25 sobre o The Legend of Zelda Breath of the Wild. Mugi e o Rods gravaram um ExpressoCast comentando sobre esse jogo que eles têm e estão adorando. É, esse aí é o último Zelda lançado, exatamente, né? Exatamente. E além disso, também a gente tem a nossa playlist de número 95 de Animes Feels, onde você vai ver o Sage e mais alguém, porque é assim que funciona. Eu e o Ether falando sobre animes, aqueles que estão cheios de tristeza. Ai, todo mundo fica deprimido assistindo. Link na postagem. E último recado, o aniversário de 5 anos do site está chegando, dia 27 de agosto, tá vindo aí. E como todo aniversário do site, a gente lança um podcast especial de aniversário. Olha, ele tá chegando. Só que assim, como essa data aí, ela é bem próxima da data de lançamento do próximo podcast, que na teoria deveria ser no dia 28. Então o que a gente vai fazer? O próximo podcast que vai sair, que deveria ser um podcast normal, na verdade a gente só vai lançar o podcast de aniversário. Aniversário, tá bom, galera? Então, o podcast 227 só vai sair agora, lá pro dia 11 de setembro, se não tiver atraso. Não sei, espero que não tenha. Mas é isso, então, se preparem. Próximo podcast que vai vir, vai ser o podcast de aniversário, tá bom, galera? Pois é, mas vamos com os nossos e-mails, né, Odin? Vamos! O nosso primeiro e-mail é do Rafael HQ. Aqui é o feedback do último podcast sobre Proibido para Menores. Ah, que maneiro. Olá, pessoal do PXP. Não esperava por esse tema, Bom, o que dizer sobre a vida de adulto, além de ser uma bela de uma merda? Caramba, viu? Principalmente para quem está desempregado, como é o meu caso, saudades da época que minha única preocupação era ir pra escola. É assim mesmo. Você reclamava da sua vida de adolescente, de infância, quando você vê a vida de adulto, é uma merda maior ainda. Putz, é complicado. É, tá todo mundo fudido, né? Enfim. Pois é, valeu pelo e-mail, Rafael aqui. E o próximo e-mail aqui é do Rui Carod. Olá, pessoas que tentam decorar os jutsus de Konoha. Eu acho que eu já passei dessa época há muitos anos. Assim, acho que eu tentava fazer, sei lá, quando tinha uns 14 anos. Em primeiro lugar, ótimo assunto de cast. Sinto muito falta de conteúdos adultos que não sejam depressivos na internet. Foi muito bem equilibrado, a parte divertida e o sério. Embora eu tenha feito um comentário assim no podcast, as pessoas mais jovens deveriam ouvir esse cast com atenção. Spoilers da vida. Discordo porque ele é proibido pra menores, cara. Também. Isso aí é contra a lei, seu contraventor. Acho que também esse cast e o futuro sobre as finanças ficariam muito bem enriquecidos com mais participantes. O que juntaria mais pontos de vista sobre o assunto. Podcast sobre a vida financeira. Ih, meu Deus. Porra, a gente tem dois contadores no... Tem, então. No Projeto X. Seria interessante até. Ou seria muito depressivo, né? Também. Sei que dependendo da agenda e que não está fácil para ninguém, mas eu realmente ficaria pensando como seria o Mug e o Cabeça nesse cast. Putz, o Mug sobre um podcast de vida financeira. Meu Deus. Olha, pode não parecer, mas o Mug, ele tem mais controle financeiro do que aparenta. Ele não é um louco maluco que compra tudo de One Piece. Não. Ainda. Em compensação, a Dri tem as melhores histórias e todos estavam muito bem nesse. Ok. Quanto ao Expresso Cast Breath of the Wild, o Mug tem razão, Zelda precisa de um podcast completo. Espero que consiga fazê-lo. É, um sobre a saga toda seria interessante, né? Olha aí, será que sai esse ano? Será que sai ano que vem? Vamos ver. Será que sai? Eu acho que essa é a pergunta mais correta. Também, né? Felicidades, alegrias, paixões inenarráveis e tchau. Oh, obrigado aí pelo seu e-mail, Rui. Muito obrigado, Rui, por toda essa mensagem também. Ah. E o último e-mail aqui desse caixa de entrada bem curtinho é do Rodolfo Alves. E aqui ele fala: olá, galera do PXP, aqui é o Rodolfo Alves, 26 anos, do Rio de Janeiro. Sabe aquele cara que recebe o contra-cheque e vê tanto desconto que acha que tá pagando um boleto? Então, esse sou eu. Elaia, ser adulto não é fácil, não. Então eu comecei a perceber que estava me tornando um adulto quando chegava a Páscoa, e se eu não me desse o chocolate eu não ganharia nenhum. Caramba, que triste. Daí pra frente foi só paulada na vida. Como quando você vai numa festa de criança e todas elas te chamam de tio. Ai, eu sei que essa sensação. Ou quando você dá conta que uma criança que nasceu em 99 faz 18 anos. Ai, que tristeza. Quando já está com sono às 10 da noite, mas não pode dormir porque tem trabalho pra caramba pra fazer. Gente, nós estamos virando nossos pais. Eita. Bom, vou nessa que esse papo já tá me fazendo até sentir dor nas costas como todo bom adulto. Ih, eu sempre tenho dor nas costas. Terrível esse negócio. Um forte abraço, valeu, falou e até a próxima. E PS, queria encontrar com vocês um dia pra tomar uma cerveja e reclamar que tudo na nossa época era melhor. Opa, é só marcar. Se o povo vai aparecer, eu não sei, Rodolfo Alves. É só marcar. Uma cerveja é boa. Valeu, cara. É, o problema é que ele tá lá no Rio de Janeiro. A gente tá tudo aqui em São Paulo. Então, você vai ter que vir aqui pra São Paulo, Rodolfo Alves, porque eu não vou poder ir pro Rio, não. Nem o resto da galera, eu acho. É só fazer a conta. 10 pra 1. É melhor você vir pra cá. Mas valeu por resumir tudo. E eu acho que é perfeito isso daí, cara. Acho que você começa a virar adulto quando você para de querer o ovo de chocolate, que é só o chocolate. Não se importa que seja em barra. Verdade. E um abraço aí pra galera que comentou, né? Que é o Rui Carod e o Daniel Coelho. Sim, galera. Muito obrigado pelos comentários. Continuem mandando mais e-mails. Continuem comentando. Continuem seguindo a gente no Facebook. Continuem seguindo a gente no Twitter, e é isso, né? E também tem o nosso grupo da Steam, que a Adri comanda lá. Ah, é? Eu falei, tem que ir lá na Steam e entrar no grupo do Projeto X pra dar dor de cabeça pra Adri, porque eu sou desses. Oh, yeah. Que maravilha. Bom, valeu, gente. Valeu, falou, e até a próxima vez. E até a próxima vez. Tchau, tchau. E falou.